nos braços de uma mulher. Que importa que digam mal do meu lirismo romântico e que censura o meu canto amoroso sensual. Eu só desejo afinal uma boca roça e clara, qual então ouvir-te gemer. A guitarra endossa nela é este um sonho tão belo, sonho que minha alma quer. As mais rudes penitências que a sorte me pode dar, quer não poder não cansar do amor, puras essências. Assim sofrendo inclemências, ao ver-se repudiado, meu coração magoado, um só desejo inspira, é chorar ao som da lira, é morrer cantando fado, morrer dizendo os meus versos. É isto que peço a Deus, envolvendo os olhos meus num sonhos lindos perversos. Beijos de lábios diversos, meu ser lascivo requer. E quando a morte vier gelar enfim o meu sangue, eu quero inspirar sangue nos braços de uma mulher. Eu quero inspirar sangue nos braços de uma mulher. Todas as horas são breves, todos os dias são horas, todas as horas são breves, todos os dias são horas. Todo amor que me deves quando demoras, todo o amor que me deves aumenta quando demoras. Vejo as sombras do desejo que tenho por te encontrar. Vejo as sombras no desejo que tenho por te encontrar. Em cada noite há um beijo que nunca te posso dar. Em cada noite da tarde calma, onde nasce a primavera, na brisa tarde calma, onde nasce a primavera, nasce a dor na minha alma, para viver à tua espera, nasce a dor na minha alma, para viver à tua espera. Sou do monte, sou da serra, e os teus olhos são do mar. Sou do monte, sou da serra, e os teus olhos são do mar. É tão longe a minha terra, é tão longe a minha terra, que não te posso alcançar. Depois de Ana Moura, que nos trouxe o fado Nasci para Ser Ignorante, seguido depois de Alfredo Marceneiro com Sonho Dourado, e terminando a nossa primeira seleção de três temas com Todas as Horas São Breves na voz de Joana Amendoeira, vamos prosseguir com O Amarelo da Carris, fado trazido por Carlos do Carmo. Vamos seguir então, logo depois de apanharmos O Amarelo da Carris com Carlos do Carmo, com Partidas, que nos traz, aliás, que é fado trazido por Francisco Azevedo. E terminamos com Órfão de um Sonho Suspenso, fado de Mísia. São assim três fados mais três fadistas para si, aqui na sua Catedral do Fado. Uma moraria, quem diria? Vai da baixo ao bairro alto, trepa a graça sem sobressalto, sem saber geografia. O amarelo da Carris já teve um avô outrora, que era um choro. Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora. Entram magalas costureiras, descem senhoras petulantes, entre a verdade, os beliscos e as peneiras, fica tudo como dantes. Quer um de 15

onde nunca parto. A maresia dos dias, ditosos a quem a cena, um lenço de despedida, ai, ditosos a quem a cena. Chegamos ao fim da nossa emissão do dia 24 de setembro do ano de 2011. Antes de me ir embora, também quero relembrar-lhe que pode sempre pedir o seu fado através de canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Foi um prazer enorme estar consigo e vamos terminar esta nossa emissão com três bonitos fados. Saudade, Silêncio e Sombra, na voz de Teresa Tarouca. E logo depois segue-se Fado Sagitário, na voz de Camané. Terminamos então e pomos o ponto final com Duas Lágrimas de Orvalho, fado que, anos depois de ser lançado, foi regravado por Carlos do Carmo. Mas não é a versão de Carlos do Carmo que vamos ouvir, é a versão de uma outra fadista. Assim terminamos esta nossa emissão. Assim me despeço. Já sabe, amanhã estou de volta ao meio-dia para lhe trazer 30 minutos de alma portuguesa. Fique bem, um resto de um ótimo sábado para si e até amanhã. Minha saudade, meu amor,

bem sei que é contradição eu perder-te a liberdade. Bem sei que é contradição eu perder-te a liberdade, sabendo que a condição é ficar preso à saudade, sabendo que a condição é ficar preso à saudade. Amortece o coração.